Inquérito é a voz do coração que em algum dia vai deixar saudades com poucas palavras. O barato é louco. O inquérito pra mim é o que vem fazendo a história e mantendo o hip hop vivo. Aê, o inquérito pra mim é revolução, tá ligado? Saber que o estudo é a meta. Pra falar a verdade, o inquérito me representa. Inquérito é força e muita fé. Inquérito é vida na rima, é vida na poesia. É muito rap, cara, muito rap. Suas letras me dão informação e força pra lutar pelo que eu acredito. Inquérito é combustível pra vida. Inquérito é nostalgia, me leva ao passado nas letras, sacou? Inquérito pra mim significa continuar acreditando no hip hop. Inquérito, informação pra quebrada, ritmo pra tocar o corpo e a alma. É por isso que eu sou inquérito até o fim, seja em muitas ou poucas palavras.